Capítulo 3. Senhor, mentiroso ou lunático? Hoje em dia, se você procurar o nome Jesus no Google, obterá instantaneamente uns 840 milhões de respostas. Pesquise o verbete Jesus na livraria virtual Amazon.com e você achará 261.474 livros sobre ele. Dada a incrível diversidade de pontos de vistas concorrentes, será que ainda podemos confiar no Jesus histórico? Muitas pessoas querem ver Jesus não como Deus, mas como um bom homem moral ou como um profeta, excepcionalmente sábio, que disse muitas verdades profundas. Numerosos acadêmicos consideram essa ideia a única aceitável para as pessoas que se utilizam do intelecto. Muita gente concorda com tal disparate, simplesmente acenando com a cabeça, sem jamais se preocupar com a falácia desse raciocínio. Jesus dizia ser Deus e para ele era de importância fundamental que homens e mulheres cressem que ele realmente era quem dizia ser. Ou cremos nele ou não cremos. Jesus não deixou espaço para que nos esquivássemos da questão, ficássemos em cima do muro ou acatássemos uma alternativa diluída. Qualquer pessoa que afirmasse o que Jesus dizia sobre si mesmo não poderia ser meramente alguém com bom moral ou um profeta. Essa opção não existe para nós e Jesus jamais pretendeu que nós a tivéssemos. C.S. Lewis, que foi professor na Universidade de Cambridge e outrora agnóstico, compreendia perfeitamente a questão. Ele escreve: Aqui estou, tentando evitar que alguém diga essa verdadeira tolice que muitas vezes as pessoas falam sobre ele, de que estão prontos para aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não sua alegação de que é Deus. Isso é algo que simplesmente não podemos dizer. Um homem que fosse apenas homem e dissesse a espécie de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre moral. Ele seria lunático, no mesmo nível daquele que diz que é um ovo pochê. Ou então seria o próprio diabo do inferno. Você tem de fazer uma escolha. Este homem era e é o filho de Deus. Ou então era louco ou algo ainda pior. Lewis acrescenta em seguida. Você pode tomá-lo como louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não podemos aparecer com a tolice condescendente de que ele foi apenas um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa possibilidade, não era essa a sua intenção. Também professor da Universidade de Cambridge, F.J.A. Hart, que passou 28 anos fazendo um estudo crítico do texto do Novo Testamento, escreve: As palavras de Cristo foram de tal forma parte e expressão dele mesmo, que não possuem significado se tomadas apenas como declarações abstratas da verdade, ditas por ele na condição de oráculo divino ou profeta. Se ele for excluído do assunto principal, ainda que não fundamental, cada uma de suas declarações, todas elas desmoronarão. Nas palavras de Kenneth Scott Lautoret, historiador de cristianismo na Universidade de Yale, não são as palavras que tornam Jesus tão extraordinário, ainda que sejam suficientes para dar-lhe distinção. É a combinação dos ensinos com o próprio homem. As duas coisas não podem ser separadas. Lautoret conclui. Deve ser óbvio a qualquer leitor pensante que estude os documentos do Evangelho que Jesus percebia a si mesmo e a sua mensagem como inseparáveis. Ele era um grande mestre, mas era mais que isso. Seus ensinos sobre o reino de Deus, sobre a conduta humana e sobre o próprio Deus eram importantes, mas não podiam ser divorciados dele mesmo sem que ficassem contaminados. Jesus dizia ser Deus. Sua asserção ou era verdadeira ou era falsa. E todos deveriam demonstrar a mesma consideração que ele esperou de seus discípulos quando lhes perguntou: Mas vós, Quem dizeis que sou? Mateus 16, 15. Há diversas alternativas. Primeiro, consideremos a possibilidade de que a reivindicação de Jesus quanto à sua divindade fosse falsa. Teríamos apenas duas alternativas. Ou ele sabia que era falsa, ou não sabia. Consideraremos cada uma dessas possibilidades separadamente, examinando as evidências. Seria Jesus um mentiroso? Se ao reivindicar a sua divindade, Jesus soubesse que não era Deus, ele seria um mentiroso que enganava propositadamente os seus seguidores. Mas se era mentiroso, era também hipócrita, pois ensinava os outros a serem sinceros a qualquer custo. Pior, se estivesse mentindo, era um demônio por ensinar as pessoas que deveriam confiar a ele o seu destino eterno. Se Jesus não podia provar suas afirmativas e estava ciente disso, então seria indescritivelmente mau por enganar seus seguidores com falsas esperanças. Finalmente, seria também um tolo, porque suas declarações de que era Deus o levaram à cruz. Declarações que ele poderia ter desmentido para se salvar até mesmo no último minuto. Surpreende-me ouvir muitas pessoas afirmando que Jesus era simplesmente um bom mestre moral. Sejamos realistas. Como ele poderia ser um mestre bom e moral se enganasse propositadamente as pessoas na questão mais importante do seu ensino, sua própria identidade? Concluir que Jesus era deliberadamente mentiroso. Não corresponde ao que sabemos sobre ele, nem aos resultados de sua vida e seus ensinos. Onde quer que Jesus seja proclamado, vemos vidas transformadas para o bem, nações mudando para melhor, ladrões se transformando em pessoas honestas, alcoólatras voltando à sobriedade, pessoas cheias de ódio tornando-se canais de amor. Gente injusta abraçando a justiça. William Lecky, um dos mais notáveis historiadores da Grã-Bretanha e feroz oponente do cristianismo organizado, reconheceu o efeito do verdadeiro cristianismo sobre o mundo. Ele escreve: "Foi reservado ao cristianismo apresentar ao mundo um ideal que, durante os 18 séculos de transformação, tem inspirado o coração dos homens com um amor apaixonado, mostrando-se capaz de agir sobre todas as eras, nações, todo temperamento e todas as condições. Não tem sido apenas o mais alto padrão de virtude, como também o mais forte incentivo à sua prática. O simples relato daqueles 3 curtos anos de vida ativa fez mais para regenerar e suavizar a humanidade que todas as inquietudes dos filósofos e todas as exortações dos moralistas." Diz o historiador Philip Scaff: "Este testemunho de que Jesus era Deus, se não for verdadeiro, deve ser claramente blasfêmia ou loucura. O auto-engano, numa questão de tamanha dimensão, com um intelecto em todas as coisas tão claro e audível, está igualmente fora de cogitação. Como poderia ele, Jesus, ser um entusiasta ou um louco, se jamais perdeu o equilíbrio da mente, que pairou serenamente sobre todos os problemas e perseguições, como o sol acima das nuvens? Se sempre dava a resposta mais sábia às perguntas tentadoras, se calma e deliberadamente predisse sua morte sobre a cruz, sua ressurreição no terceiro dia, o derramar do Espírito Santo, a fundação de sua igreja, a destruição de Jerusalém, predições que foram cumpridas literalmente. Um caráter, uma personalidade tão completa, tão uniformemente coerente e perfeita, tão humana, no entanto, tão acima de toda a grandeza humana, não poderia ser fraude e nem ficção. Como disse bem o poeta, nesse caso seria maior do que o herói, seria necessário mais que um Jesus para inventar um Jesus." Em outra ocasião, Scaff faz uma convincente defesa contra a alegação de que Cristo era um mentiroso. Como, em nome da lógica, do bom senso e da experiência, poderia um impostor, ou seja, um homem enganador, egoísta, depravado, Ter inventado e mantido consistentemente do começo ao fim o caráter mais puro e nobre conhecido na história, com o mais perfeito ar da verdade e realidade? Como poderia ter ele concebido e desempenhado um plano de beneficência sem paralelos, magnitude moral e sublimidade, sacrificando a sua própria vida por isso, em face dos mais fortes preconceitos de seu povo e de sua época? Se Jesus quisesse fazer que as pessoas o seguissem e cressem nele como Deus, por que se dirigiria à nação judaica? Por que teria vivido como um carpinteiro comum em um vilarejo sem destaque, numa terra de tão pequena extensão e população? Por que iria a um país que aderia tão fortemente ao conceito de um único Deus? Por que não iria ao Egito, ou mesmo à Grécia, que já acreditavam em diversos deuses e diferentes manifestações divinas? Alguém que viveu como Jesus viveu, ensinou como Jesus ensinou e morreu como Jesus morreu, não poderia ser mentiroso. Vejamos outra opção. Seria Jesus um lunático? Se acharmos inconcebível que Jesus fosse um mentiroso, será que ele não poderia ter erroneamente acreditado ser Deus? Afinal de contas, é possível alguém ser sincero e ao mesmo tempo estar errado. No entanto, devemos lembrar que, para alguém achar enganosamente que é Deus, especialmente no contexto de uma cultura fortemente monoteísta, e dizer às pessoas que o destino eterno dependia de crerem nele, isso não se trataria de um pequeno desvio delas de imaginação, mas das ilusões e dos desvarios de um completo lunático. É possível que Jesus fosse um demente? Hoje, trataríamos alguém que se considerasse Deus do mesmo jeito que tratamos alguém que acha que é Napoleão. Veríamos essa pessoa como um desvairado, auto-enganado. Internaríamos essa pessoa para que ela não ferisse a si mesma ou outras pessoas. Mas em Jesus, não observamos as anormalidades e o desequilíbrio que acompanham tal diagnóstico. Se Jesus era insano, seu equilíbrio e sua compostura seriam nada menos que incríveis. Os eminentes pioneiros psiquiátricos Arthur Noyes e Lawrence Kolb, em seu texto Psiquiatria Clínica Moderna, descrevem o esquizofrênico como alguém que é mais autista do que realista. O esquizofrênico procura escapar do mundo real. Admitamos, se alguém meramente humano afirmasse que era Deus, certamente estaria fugindo da realidade. À luz de outros fatores que conhecemos a respeito de Jesus, é difícil imaginar que ele fosse mentalmente perturbado. Temos aqui um homem que disse algumas das palavras mais profundas já documentadas. As suas instruções libertaram muitas pessoas de prisões mentais. Clark Pinnock, professor emérito de Teologia Sistemática do Seminário Teológico McMaster, pergunta: seria Jesus um iludido quanto à própria grandeza, um paranoico, um enganador involuntário, um esquizofrênico? A habilidade e a profundidade de seu ensino somente apoiam a proposta de total sanidade mental. Quem dera fôssemos sãos como ele. Um estudante de uma universidade na Califórnia comentou que seu professor de psicologia afirmou em classe: "Para muitos de meus pacientes, só preciso pegar a Bíblia e ler porções do ensino de Cristo. É todo o conselho de que precisam." O psicólogo Gary Collins explica: Jesus era amoroso, mas não permitia que sua compaixão os imobilizasse. Não possuía um ego inflado, mesmo que muitas vezes estivesse cercado de multidões que o adoravam. Mantinha um equilíbrio, apesar de ter um estilo de vida extremamente exigente. Sempre sabia o que estava fazendo e para onde ia. Importava-se profundamente com as pessoas, incluindo mulheres e crianças que naquele tempo não eram vistas como importantes. Era capaz de aceitar as pessoas, mesmo conhecendo seus pecados. Respondia aos indivíduos de acordo com a situação no qual eles se encontravam e aquilo de que necessitavam. Em suma, não vejo sinal algum de que Jesus sofresse de alguma doença mental conhecida. Ele era muito mais saudável do que qualquer outra pessoa que eu conheça, incluindo eu mesmo. O psiquiatra J.T. Fisher sentia a profundidade dos ensinos de Jesus. Ele diz: se pudéssemos somar todos os artigos relevantes escritos pelos mais eminentes psicólogos e psiquiatras sobre o assunto de saúde mental, e se pudéssemos combinar, resumir e eliminar todo o palavreado excessivo, se pegássemos toda a carne e eliminássemos a salsinha, ficando apenas com pedaços de puro conhecimento científico, não adulterados, expressos concisamente pelo mais capaz entre os poetas vivos, restaria apenas um resumo desajeitado e incompleto do Sermão do Monte, e que sofreria muito na comparação. Há quase 2.000 anos, o mundo cristão tem em mãos a resposta completa aos seus anseios inquietos e infrutíferos. Aqui está o projeto para a vida humana bem-sucedida com otimismo, saúde mental e contentamento. C.S. Lewis escreve: é grande a dificuldade histórica de dar qualquer explicação que não seja mais difícil do que a explicação cristã para a vida, as palavras e a influência de Jesus. A discrepância entre a profundidade e a sanidade de seu ensino moral e a megalomania reinante que deve estar por trás de seu ensino teológico, a menos que ele seja realmente Deus, nunca foi explicada satisfatoriamente. Daí que as hipóteses não cristãs se sucedem com a inquietante fertilidade do espanto. Philip Scaife raciocina: será que um intelecto como este, claro como o céu, estimulante como o ar das montanhas, afiado e penetrante como uma espada, completamente vigoroso e saudável, sempre pronto e totalmente contido, poderia ser propenso a uma ilusão seríssima sobre seu próprio caráter e sua missão? Absurda imaginação! Seria Jesus o Senhor? Pessoalmente, não consigo concluir que Jesus tenha sido um mentiroso ou um lunático. A única alternativa é que ele era e é o Cristo, Filho de Deus, conforme ele mesmo dizia. Mas apesar da lógica e das evidências, muitas pessoas parecem incapazes de chegar a essa conclusão. Em O Código da Vinci, Dan Brown afirma: ao endossar Jesus oficialmente como Filho de Deus, Constantino o transformou em uma divindade existente fora do escopo do mundo humano, ente cujo poder não podia ser desafiado. O romancista Dan Brown quer que as pessoas acreditem que a divindade de Cristo foi inventada no Concílio de Niceia. Embora debatido de modo proeminente pela cultura popular, tal fato foi rejeitado por mais de 99,9% dos estudiosos bíblicos que pesquisam a história documentada. Eis as razões. O Novo Testamento oferece as provas mais antigas da crença de que Jesus é divino. Como foram compostos no primeiro século, poucas décadas após os eventos envolvendo Jesus, tais documentos antecedem o Concílio de Niceia em mais de 2 séculos. Ainda que tenham sido escritos por pessoas diferentes, com uma variedade de propósitos, um tema inequívoco que compartilham é que Cristo é Deus. Muito antes do Concílio de Niceia, em 325 d.C., os pais antenicenos apoiavam a ideia de que Jesus era divino. Esses pais eram pensadores cristãos dos tempos antigos que viveram após o período do Novo Testamento e antes do Concílio de Niceia. Incluídos entre os pais antenicenos estão os nomes como Justino, o Mártir, Inácio e Irineu. Não há dúvida de que eles reconheciam a divindade de Jesus. Consideremos algumas citações de suas antigas obras. Inácio de Antioquia, 110 d.C., Deus encarnado, o próprio Deus surgido em forma de homem. Justino, mártir, 100 a 165 d.C., sendo ele o primogênito, verbo de Deus, sendo ele mesmo Deus. Irineu, 177 d.C., o pai é Deus e o filho é Deus, pois aquele que é nascido de Deus é Deus. Melito de Sardes, cerca de 177 d.C., ele era homem, no entanto, ele é Deus. Provavelmente a evidência mais convincente de que Jesus era considerado divino bem antes de Niceia vem dos escritores não cristãos. O satirista grego Luciano de Samosata, cerca de 170 d.C. O filósofo romano Celso, cerca de 177 d.C. O governador romano Plínio, o jovem, cerca de 112 d.C., deixaram claro que os primeiros cristãos entendiam Cristo como divino. Plínio perseguiu os cristãos por sua crença de que Jesus era Deus. Disse Plínio, eles se reuniam regularmente antes da madrugada, em dia fixo para entoar versos em honra a Cristo, como se ele fosse um Deus. Dados esses fatos, além de muitos outros, os autores de Reinventando Jesus concluem: sugerir que Constantino tivesse a capacidade ou mesmo a inclinação de manipular o concílio para que cresse naquilo que ainda não tinha assumido é, no mínimo, uma tolice. As provas são claras: Jesus era considerado divino muito antes da realização do Concílio de Niceia. É bastante interessante a resposta da maioria das pessoas judias ou maometanas com as quais discuto o material deste capítulo. Compartilho com elas as reivindicações que Jesus fez sobre si mesmo e apresento-lhes as três opções. Estaria ele incluído no tríplice dilema mentiroso, lunático ou senhor? Quando pergunto se elas creem que Jesus era mentiroso, ouço um brusco não. Pergunto então, Jesus era lunático? A resposta é, claro que não. Pergunto então você crê que ele era Deus? Antes que eu consiga dizer qualquer coisa, elas retrucam com um retumbante, absolutamente não. No entanto, não existe outra opção. A questão relacionada a essas três alternativas não é qual delas seria possível, porque obviamente as três são. A questão é, qual dessas possibilidades é a mais provável? Não se pode rotular Jesus como apenas um grande mestre moral ou profeta. Essa não é uma opção válida. Ou ele é um mentiroso, ou é um louco, ou é Senhor e Deus. Você tem de escolher. Sua decisão a respeito de Jesus representa muito mais do que um insignificante exercício intelectual. Como escreveu o apóstolo João, estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, verso 31. As provas estão claramente favoráveis a ser Jesus o Senhor.